Afiado, livre táxi, chame para ingresso, Quilo Serra Lima. Passamos de Quilo Zulu, prossiga. 17. Passamos de Quilo Zulu, mantenha 1.500 pés no corredor Vera Cruz. Reporte parênteses. Passando de LED Índia Bravo. Em coordenação com o tráfego local, reporte para descida. Passará Bravo. 7:15, ou se foi 18:15? 18:15. É, eu vou checar aqui com a AES, aguarde só um instantinho que eu já volto com a sua cópia, ok? 4-3, chama o controle 119.8. 119.8, Bruno, 399, boa tarde. Os 231 da passarela autorizado, chama o táxi. 9, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da Dael. Para 360, na Dael, Bono, 399. Salvador, boa tarde, eu vou no 755, informação Tango, confim, pronto para conta. 4-4, livre à direita, livre a 1219. Direita 219, 075. Maru 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Abatango, Eco Zulu, vem acendo identificação. Abatango, Eco Zulu, November, desce em condições visuais para 1.500 pés, que negar no 0 no 3, vou ir na proa de Paripe, reporte Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Informação 8443, sem identificação, vou na praia de Amã para a chegada Amã, desça até nível de voo 100 inicialmente. 100, intenção do ato, que é autorizado por esse controle, é fazer o LR também. Aguarde. Trip 5266, desça para 2.000 pés, livre dos mínimos de TAP, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reposto habilizado localizador. Gente, desce para 2.000, liberadas as restrições, está autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado. Canal 471, autorizado São Paulo, 360, Nicola Tano Zero, por aqui, está forte, saída da EL, o Aleta, forte, 57, 190, é Bravo Hotel de Luz, pronto, conforme, 198, controle, 5567, da forma. Correto, chame pronto, para o pushback e assinamento. Camarada, 179. Bono 755, cópia. 755, pronto, cópia. Confins, autorizado 360, nível. Decola da 10, curva direita, subida da EL, da EL Leda, Leda Bridge. E lá em Tatiá, peso Luno 6. O controle 198, 5562 no transponder. 10. Erra Lima, contato na decolagem, suba até nível de voo 00, vou ir direto ao destino. Uma centena, direto ao destino aqui, Erra Lima. Após Leda Bridge, controle Salvador, 1-1-9-8, transponder 5662. O 5562 no transponder. É 5562, a letra que tá feia mesmo. Tranquilo, correto, protejamento, chame pronto, o 612 e o Bono 755. Chamarei. Despega no 3 5 2 1 9. No PLB 5 0 3 horas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7579, mantém, escute, aguarde. Mandeiro 1975, está antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, voo no 075. Mantém. Passarei 2231, ataque pelo pátio e ingresso na Índia. Após ponto espera, dá 1-0, torre 118-6 e o ajuste é padrão. 1013, via Juliette, Índia, ponto espera, 18-1, boa tarde, 2231. 35219, temos um Boeing da Gol que vai parquear no portão 8. Aguarde só um instante para o início do seu pushback e acionamento. 743. Eu 35219, repetindo novamente, informo que vai parquear um Boeing da Gol no portão 8. Após o parqueamento da aeronave da Gol, no 8, iniciei na remota 1 no 4 e chame para o táxi, coordenando com sua equipe de solo. Gente, não tinha copiado, após o parqueamento da aeronave da Gol no portão 8, iniciei a pushback em funcionamento. O Gol no 075, após o Embraer da Passaredo, autorizado o gate 8. O Alfa Vitor Juliette para a conta. Que usou o repasse na rotatória visual com o campo. Quem usou? Decola da 1-7, curva à esquerda. E o controle 1-9, decimal 8. A torre 1-8, decimal 6. E o transponder é o 0-1-5-1. Quilo Serra Lima, quando possível, forma estimada de pouso. Um minuto. Passarei 2231 ali, mantém pistão no zero. Passarei 3217, decolou aos 49, chama o controle frequência 119 decimal 8. 198, bom, boa tarde. Boa tarde. Lima. Controle Salvador, muito boa tarde, está 3217, decolado na sua escuta. 3217, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL, voo direto da EL. Ciente, pode estar direto da EL. Então, 3267. Voo 1399, chame centro, Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Para quem é com recepção? Voo 1399, Recife, 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251-3325-399, obrigado. 35266, chame torre, 118 decimal 6. 8, para grato. Para descida, Juliette, de abraço. O 3266 estabilizado, localizador. 5266, chame torre, 118 decimal 6. 1186, 35266. Os chiquilos do Luvisal com o campo? 3 e o controle, 19-8. 19-8 e 5-3. Correto. Chame quando estiver pronto. Para o pushback e acionamento, o Web 5729. 729. Paulo, para canal 471, para o push acionamento 09. Gente, é o número 1 no setor, o Pantanal 479, temos um ATR da Trip que já está iniciando o pushback à sua retaguarda, ok? Aguarde só um instante para iniciar o seu. Ok, na circuito. Victor 443, vou ir na produção Victor 366, desça para 2500 pés, é possibilizado no RNAV. Ok, poderia manter o 368 para perder altitude, ou a 3443? Então tá, mantenha a produção Victor 368. Obrigado, Tiago. 982231. Controle Salvador, eu passarei do 2231. Passarei do 2231, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, perfil da MOMO. 7, perfil da MOMO, 340, 2231. 1390 para prosseguir na descida. Alô, 395, desça para 3 mil pés, QNH, 9012. 3 mil, 9012, 393. Corrigindo, Gono 395, QNH, 9013. 9013. Gono 395, vetoração para sequenciamento, irá manter a presente pro, seu limite ao localizador. Mantenha a presente pro, está o localizador, Gono 395, descendo para 3. Alô. Alô, Júlia. Juliette, se é a torre. Para informação, nós temos o tráfego do Whisky Zulu, que vai prosseguir para o pátio 4. Por gentileza, mantenha a posição, após o mesmo ingressar no pátio, o seu e reporta novamente no ponto de espera. TN-6219, autorizado de táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6 e o ajuste padrão. Autorizado de táxi, ponto de espera da 10, chamando a torre, ajuste padrão, 352-19. Pantanal 4711, após a aeronave da Trix iniciar o táxi, está livre, puxar e acionar no portão 9 e chame táxi. Paulo 352-6, livrou via Eco, nasceu curta. PS 352-6, continue o táxi agora à sua esquerda, na primeira esquerda, táxi 6 quilo, e a posição é a 03, do pátio 3. Posição 03 do pátio 3, via quilo à esquerda, 5526. 957. Estando terra, 2368, visual com a pista 8443. 8443, direita para 2500 pés, aguarde transferência de comunicações. Aguarde. Papão Romeu Kilo Zé Lima, modificado da Zona 855, reporte de vendo 2500 pés. Solo, confirme para o TRIP, posição 03. Temos aqui no sistema o TRIP 5266, porém fique atento ao sinalizador, ok? Sim, 5266. Copiado, TRIP, livre em AID colar, pista 10, vento 130 graus, 10, nós. Livre em AID colar, TRIP 52. Aguarde só um instante para iniciar o seu pushback. Mantendo posição, certo? Estão autorizados? Desça para 2 mil pés. Oito, quatro, quatro, três, complete aproximação, chame torre, 1 no 8.6. Atingir 3.1395, tá por onde quer na final, próxima do ano. 395, para o localizador, direita 070, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento, é constabilizado. Direita 070, descendo para 2.000, reportará estabilizado, 1 no 3.9. Pan 3217, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Pan 3217. Prossiga na sua escuta. Chame centro Recife, frequência 128.8, correção 125.1, alternando 133.25. 125.1, alternando 23, cuidado, 3.3. Trimo, acione na posição e aguarde a liberação para o pushback. Ok, legal. Alfa Vitor Juliette, prossegue até o ponto de espera, me chame pronto. Canal 471 no quadro, tá? 175 a bordo, autonomia 3 horas e 40, alternando galeão. Cliente, Pantanal 471, livre o táxi pelo pátio, após o táxi aí, Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 18.6 e o ajuste é padrão. Paciente, livre táxi, pátio Índia, chama a torre 18.6, ponto de espera 10, Pantanal 471. Polo web 729 para acionamento do seu aspecto. Cliente, 5729 da web, acione na posição e reporte quando estiver pronto para o pushback. 29. Bom, o gol 1925 está na posição 2 para o posto de acionamento. Cliente, gol 1925, aguarde um instante, temos um aeronave da TAM que está taxiando pelo pátio e vai sair na taxi Índia. Aguarde só um instante para iniciar o seu pushback. Eu aguardo, gol 1925. O 5729 vai iniciar o pushback simultâneo, ok? O 5729 aguarda a liberação, ok? O céu número 1 no setor, aguarde só um instante. 260, informa o tráfego a 2 horas 11 milhas rumo sudoeste, passando o nível de voo 070 para 2500 pés. Bravo Eco 9 Lima. 1395 estabilizado? Estabilizado. 1395, complete aproximação, chame torre, 18.6. 18.6, seja o ataque. Cliente, gol no 755. 5, boa tarde, continua, número 2, aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, no 315. Objeto 5729, tem condições de iniciar o pushback? Sim, mano. Autorizado, chame táxi. Tango Eco Zulu, novembro, foi na proa da rotatória, reporte na rotatória ou visão com campo? Proa da rotatória e reportará virar visão com campo, Eco Zulu, novembro. Passaredo 2231, chame centro Recife, frequência 125, corrigindo Passaredo 2231, chame Recife 125.1, alternando 133.25. 125, 1335252231. Siga, Mike Delta. Aqui é com Delta, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, reporte para a descida. Avista cargo 8443, solo 01, livre à direita, livre a 1219. Livre à direita, livre a 1219, 8443. Informe o quilo Serra Lima, não há tráfego conhecido. Informar, autorizar livre a frequência para a coordenação. Copiado, mantenha a posição. Voo no 395, vento no 20 graus 11 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 395. Torre, Pantanal, 471, pode esperar da 10. 4711, boa tarde, observa o pouso do banho da Gol após ali, mantém pista 10. Pouso, boa tarde, mantém, 471. então para iniciar o seu pushback, mais 2 minutos. Certo, eu vou 9. Bono 755, pronto para o táxi. 149 a bordo, alternativa Campinas, autonomia 0322. 7, o gol no 755, táxi pelo pátio. E fique atento à aeronave da Webjet, eu vou seguir a mesma, via Índia. E no ponto espera da 10, chame a torre em 18,6 e o ajuste é padrão. Táxi pelo ponto espera da 10. Ponto espera 2612, pelo pátio e seguindo o LGT pela Índia. Então, 3190, essa é a medicação, autorizada a chegada à mar e desde até nível de voo 050, que negar uma 013. 0050, desça para 500 pés, QNH no 013. 729 para o táxi, 156 a bordo, com 6 alterna Guarulhos, com 4 horas e 15. 5729, a livre o táxi à direita, via Índia, ponto espera da 10186 torre, e o ajuste padrão. 7, livre o táxi, ponto espera 186. November. Mike, Eco Delta na escuta. Desça para 500 pés, que negar no 013. Atente, aeronave decolando. Sulu November, visual com capa. Sulu November, prossegue final 17, chame 3 milhas fora. Portará 3 milhas fora, Sulu November. Pantanal 4711, autorizado decolar pista 10, vento 110 graus, 11 no nós. Beleza, decolante, Pantanal 4711. As restrições, descido para 2 mil pés, repete lá no localizador do 4260. Alô, Salvador, boa tarde, gol no 395, livrou. Gol no 395, boa tarde, táxi via Alfa, e chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, gol no 395. Golo 925, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, Golo 925, apontada para o táxi. Alfa Vita Juliette, decolou 06, ainda vai manter a contra o vento da 10, aguardando para cruzar. Decolar contra o vento, 10, aguardando para cruzar, Alfa Vita Juliette. Salvador, gol 1755, ponto espera pronto. 1755, ciente, mantém o ponto espera. Mantenho. Controle Salvador, boa tarde, patrão 4711, decolando, se escuta. Pantanal 4711, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto da EL. 360, 2000 direto da EL, 4711. Ô Salvador, boa tarde, Altan 3145, informação, tango, autorização, galeão. Altan 3145, ciente, só um instante para cópia. Já está pronto. 3 milhas, o Eco Zulu November. Livre pouso no 7, vento no 20 graus, 8 nós. Livre pouso, Eco Zulu November. Afirmativo, o seu portão previsto é o 03. Aguarde a aeronave da companhia iniciar o táxi e vai sair pela Índia, ok? Ok, 3 ao 5. Juliette, vocês aguardaram a aeronave. 3145 para Costa. Prossiga. 3145 da TAM, autorizado o Galeão, 380 nível. Decola da 10, curva à direita. Subida da El, após da El Leda. Após Leda, DCT Bidev. Para interceptar UP 9857 até Porto Seguro e após conforme o plano. O controle 119.8 e o transponder é o 5004. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva direita, da EL, direto Leda, DCT Bidev, apenas novembro 857, Porto Seguro, Aper Zulu 16, Gruf, Aper Zulu 14, Barbacena, 985004. Afirmativo, 3145, e prossegue na Aper Zulu 14 até Toquinho, ok? Aper Zulu 14 até Toquinho, sim. Tá correto, cortejamento, chame pronto no gate 5. Chama na pronta do 5, TAM 3145. Para a direita, tenha uma boa tarde. Gol no 755 ali, mantenha 1-0. Gol no 755 ali, mantenha 1-0. Webjet 5729 decolou ao 09. Chame o controle, frequência 199.8. 198. Controle, boa tarde, é o Web 5729, decolado, na sua escuta, solicita, se possível, para o Adidael Oleda. Nível de voo 340, autorizado, vai direto da El. Gente, vamos direto da El. Gente, gol no 925, autorizado, táxi para a direita, ponto espera da 10, 18.6 a torre, ajuste padrão. Ajuste padrão, Índia, ponto espera, torre no 9.6, gol no 925. Certo. Gol no 395, autorizado, gate 3, e fique atento ao Boeing da companhia. Gente, 03, gol no 395. Toma 2, boa tarde, gol no 977. Gol no 077, o número 2 para cópia, aguarde só um instante. Para puxar acionamento, TAM 3145. Gente, TAM 3145. Temos um banho da Gol que está passando agora o seu través. Após a aeronave está livre. Puxar no cinto e chame táxi. O TAM 3145. Dá presença, está autorizado, chame táxi. Gente, chamar o táxi do TAM 3145. Esquerda, um aeronave de pequeno porte, é um no mil pés, não interferirá no procedimento. Oi, Salvador, boa tarde, jogou no 925, pode entrar, agasteirou no zero, está pronto para decolar. 925, sente, mantém o ponto, espera. Bateria aguardada, jogou no 925. O Mike Eco Delta já avista o Embraer da Azul? Negativo, se possível, chegará na reta guarda com o para cruzamento. Ok, copiado. Então, após, está autorizado para seguir o cruzamento à retaguarda com segurança, o Mike Eco Delta. Delta com segurança. Responda é o 0170, informações de tráfego, à sua direita, helicóptero a 500 pés. Irá efetuar o cruzamento da final da 10, a retaguarda, sem interferir na sua aproximação. Tem livre pouso 10, vento 140 graus, 10 nós. Ciente do tráfego, livre pouso, azul 4260. Decola da pista 10. A primeira curva à direita, subida da El, pós da El Leda, pós Leda DCT Bidev. Intercept UP 9857 até Porto Seguro, após o Pesulu 16 até Grufe e após o Pesulu 14 até Tolkien. O controle 119.8, acione 5552. Boa noite. Alfa Vitor Juliette, meu controle agora 119.8. Controle 119.8, Alfa Vitor Juliette. Hotel,